E agora com vocês, mais um convidado, Pinha Exalta Samba! Muito obrigado por essa honra, meu parceiro. Que noite maravilhosa, histórica. Você é um cara, meu amigo, de jogo, de estádio. Não podia faltar nessa festa linda, maravilhosa. Senhoras e senhores, honra. Pinha! Valeu! Assim que tem de ser, firmeza total, muito obrigado. No estilo rap. Sempre. Legal, gostei. Vamos nessa então, tamo junto. Arrasa aí, Dexter. Vem com nós, chega assim, ó. Alô, alô, amiga. Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal, com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui, tô na fé, tô na paz, na correria, adiantos e mais. Quase 2 anos que a gente não se vê, diz aí. Me lembro das festas que a gente fazia. Saía às 10 da noite e só voltava no outro dia. Mó barato, aí Wagner, só alegria. Lembra, Toninha? Qualquer lugar a gente ia. Sempre fui considerado, vocês também. Lembra da Simone? Quem lembra? Da Neném? Então, aquelas minas são problema, só vocês. Zoeira? Zoeira? Natal de 97, passei na sua casa. Foi muita treta, ó, vários amigos na parada. Sua irmã estava linda aquele dia. Adriana, que gata, Ave Maria. Foi da hora, ó, Natal cabuloso. Daria o que tenho pra viver tudo de novo, mano. Mas aí eu me esqueci, perdi tudo. Dei tiro no escuro, amiga, e perdi tudo. Até aquela mina que dizia me amar e esqueceu depois que fui pra lá. É foda, é foda. A vida é assim mesmo. Nem tudo é do jeito ou do modo que queremos. Mas infelizmente retroceder não dá mais. Bola pra frente, assim que se faz. Porque Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles eu também pode acreditar. Com este dia não paro de sonhar. Quero ver o morro inteiro feliz e pá. Vem com nós agora, vocês e meu parceiro Pinha. É só chegar. E aí, Pinha? Demorou. Pera, camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. Quero viver de cabeça erguida. Logo vou sair da pinta. Vamos que tá bonito, vamos comigo. Eu quero ouvir. Pera, camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. Quero viver de cabeça erguida. Logo vou sair da vida. Vai, Dexter. Eu recebi a carta que você mandou. Fiquei desnorteado, aí abalou. Não, não, não acredito. Assassinaram seu marido, mano. O Amarildo aí era meu amigo. Sempre chegou comigo em várias fitas. Difícil entender as surpresas da vida. Ontem tudo bem com uma família inteira, mas hoje o Amex parece que meu aliado respeitado no crime. A inveja é uma merda, ó. Conheço esse filme. Peço a Deus que vocês estejam bem e que meu truto esteja em paz. Aleluia! Amém. Aí, amiga, hoje eu não tô legal. Afetaram meu lado espiritual. Vi um maluquinho me olhando diferente. Com a maldade. A cabreiragem tomou conta de mim. Mas eu tô esperto, ligeiro, enfim. Quero saber o porquê daquele olhar. Eu tô na dele, aí Pinha, vou enquadrar. E o que ele quiser com nós, nós quer em dobro. É, tô no veneno também, tô disposto. Aqui nessa porra é assim. O demônio te atenta, planeja seu fim. Que Deus nos proteja, espero que não seja nada. Mas se for, topo qualquer parada. Aí, amiga, este lugar é o inferno. E aí, Dexter, caiu mais um no pátio interno. Vixe. Viver na paz é o que quero. Mas nunca aquela paz fria de um cemitério. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Senhor, proteja esses filhos seus. Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles eu também pode acreditar. Com esse dia não paro de sonhar. Nós somos vencedores, pode apostar. E de cigarro em cigarro lembra-se meus olhos embaça. A liberdade e dignidade são conquistados na marra. Lindo demais! A velocidade do tempo que passa. E aí pode crer. Só chegar, quero ouvir! Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade preta rara. Quero viver de cabeça erguida. Logo vou sair pra vida. Senhoras e senhores, só chegar daquele jeito devagar pra revolucionar. Let's get it on na voz de Nego John. Oi. Let's love, baby. Quero ouvir. Let's get it on. Lindo demais. You girl. Let's get it on. Vamos mandar ver, rapaziada. Chega. We're all sensitive people. Show must be. Understanding, sugar. Since we got you be here, it's so real. I love you. There's nothing wrong with me loving you. Lindo demais. And not now. Woo. And giving yourself to me. You'll never be wrong. Aí sim, rapaziada, aqui gostou, hein? Tá lindo demais, tá bom? E aí, Pia, vamos voltar pra ficar legal? Então, é, acabou pra cima, eu quero ouvir! Velha camarada, obrigado pela carta, que saudade preta rara. Quero viver de cabeça erguida, logo vou sair pra vida. Eu vou te ver. Velha camarada, obrigado pela carta, que saudade preta rara. Quero viver de cabeça erguida, logo vou sair pra vida. Só vocês, quero ouvir. Velha camarada, obrigado pela carta, que saudade preta rara. Quero viver. Eu vou te ver. Velha camarada, quero viver. Qualquer dia.